Esta lei significa tão importante para vocês, alunos, que é o dia da paz. A paz é muito importante para vocês. Queria este momento hoje que tivesse os pais, mãe, avós aqui presentes. Mas como o vereador citou, o pessoal está no trabalho, não puderam vir, o pessoal do distrito. E nesse dia que seja um dia feriado, senhor prefeito, não é isso? Para que se tornem todos presentes. O dia da paz é importante. Foi mencionado o nome de pessoas queridas de Piqué Carneiro que está ao lado de Deus. Essas pessoas poderiam estar com nós aqui reunidos nesse dia da paz. A paz é importante ver tantas pessoas aqui de Piqué Carneiro citado o nome, levado pela violência do trânsito, outros levados pela violência da mão do homem, como nós acabamos de registrar e ver aqui presente na nossa cidade. Então hoje seria esse dia importante nós pedir essa paz. A vocês, alunos, levem essa mensagem no coração para os seus pais, para os filhos e os avós, que a paz é amor, é carinho, é importante. Vocês, alunos, cada um jovem aqui não se vergonha de passar para os seus pais, receber o amor dos seus pais, a sua comunicação, até o carão do seu pai, se der para você, a sua mãe passar um carão, não se vergonhe em qualquer entidade que você esteja, qualquer repartição. Quero dizer para vocês que hoje eu tenho minha mãe, que tem 71 anos, e hoje eu não tenho vergonha em dizer, quando ela passa suas reclamações para mim, me deixa feliz. Quando eu me preparo, me arrumo para ir a uma festa, até minha mãe diz, não vai, eu não sinto envergonhado, porque eu tenho uma mãe para me mandá-lo. Quando ela me manda, eu fico feliz. Para mim é carinho de uma mãe, é o carinho de um filho. Às vezes vocês, não dizendo a vocês todos, mas às vezes terá alguns que se revoltam com seus pais, com seus avós, porque se passa o seu recado, que você não quer que você segue aquele caminho errado, quer que você trilhe aquele caminho brilhoso, aquele caminho tão que seja de volta para sua casa. Como vê muitos jovens se saem da sua residência e não se retorna, quando se retorna é dentro do caixão.